hoje comigo. Eu não desisti. Se você estiver ouvindo isso, eu sobrevivi. Meu amor, o dia amanheceu tão lindo. A gente não tem que se preocupar mais. Faz a mala e me encontra no infinito. A gente só vai precisar de amor e paz. Eu tô cansado de esperar me encontrar naquele lugar. Eu juro que não vai faltar nada pra nós dois. E meu Deus, tanta vida tem lá fora. Não me deixa ir agora. Só te peço essa chance de ficar. Se ainda quiser fugir comigo, eu não desisti. Se você estiver ouvindo isso, eu sobrevivi. Soube que aquela luz só podia ser você. Segura minha mão e vamos embora. Não tem hora melhor que agora. Olha bem pra mim. Eu não volto atrás quando eu digo sim. Eu nem preciso repetir. Eu tô cansada de esperar me encontrar naquele lugar.